Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia Sagrada na atualidade. Ele derrama sobre as consciências uma luz extraordinária. E nós, com a ajuda de vocês, estamos dando a derradeira passagem sobre o Apocalipse neste encerramento de ciclo justamente apocalíptico. No Velho Testamento, o que já em Daniel a gente pode ler é que as verdades que deviam ser reveladas a esse profeta foram confiadas ao Cristo. Porque Daniel faz uma série de profecias para o fim dos tempos que vivemos, já no Velho Testamento. As escrituras sagradas, escrituras como era chamada a palavra de Deus naquele tempo, e se referia somente ao Velho Testamento, porque o Novo Testamento não tinha surgido. Hoje engloba tudo, Antigo e Novo Testamento. Aquelas profecias de Daniel, que também surgem no Apocalipse, e de forma extraordinariamente engrandecida, não foram confiadas a Daniel, que era apenas um profeta. Foram confiadas ao Cristo. Porque alguns dizem: ah, mas Jesus repetiu o que Daniel falou, João repetiu o que Daniel falou. Não, não repetiu não. Jesus é que manda os seus profetas durante o passado dos milênios para manter acesa a chama da fé no coração dos escolhidos, isto é, daqueles que se fazem escolhidos pelo seu próprio esforço, que Deus não tem privilegiado. Não tem não. Porque o próprio Jesus diz que quando ele voltar, e a sua volta está breve, ele não precisa pedir licença a ninguém para voltar. Ele, acompanhado de seus anjos, dará a cada um como? De acordo com as suas obras. Eu quero vocês participando desse estudo e mostrando que sabem que quem souber Apocalipse vai sobreviver. E somente a nação, dizia o irmão Zaru, que souber Apocalipse, poderá conduzir os destinos da humanidade. Não são as decisões unicamente políticas, de ordem econômica, que darão a solução perfeita aos problemas que afligem a humanidade. São as inspirações que vêm do governo oculto que dirige a humanidade. Por isso é preciso unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. A minha função é pregar da forma mais clara possível. À medida que nós formos estudando, vocês vão entender muito bem. Apocalipse de quem? Apocalipse de Jesus, que Deus lhe deu. E vem todas essas profecias. Então essas verdades foram confiadas a Jesus nosso Senhor, que graças a Deus caminha na vanguarda da religião de Deus. Verdades reservadas exclusivamente a ele e a um anjo cujo nome era Gabriel. Estou explicando a vocês agora meticulosamente para vocês entenderem. Idêntica à missão de comunicar a verdade ao profeta amado é a missão do Cristo no Apocalipse: comunicar a verdade ao discípulo amado. E quem nesta missão poderá ser o seu anjo, se não aquele que esteve empenhado com ele na missão anterior, ou seja, o próprio anjo Gabriel? Porque Gabriel apareceu a Daniel para explicar umas coisas, lembra? O sonho de Nabucodonosor. E ele volta de novo a Daniel, mas agora no corpo de João Evangelista, que Daniel reencarnou mais tarde como João Evangelista. Estão vendo que sem reencarnação a gente não entende nada? Porque conforme nós aprendemos com o irmão Zarur, quem faz há mais tempo faz o quê? Faz melhor. E ninguém melhor que Daniel reencarnado como João Evangelista para receber aquelas profecias, das quais um pouco lhe tinha sido dado no Velho Testamento, para receber no Novo Testamento, por Gabriel. Então esse anjo que volta e é o intermediário entre Deus, o Cristo, e João Evangelista, é Gabriel. Porque quem faz há mais tempo faz melhor. E perguntaram também o que significa dispensação cristã no Apocalipse. Está aqui, está em qualquer dicionário. Entre os estudiosos, principalmente os irmãos protestantes, os estudiosos do Apocalipse, dispensação é o período de tempo no qual o indivíduo é experimentado quanto à sua obediência a alguma revelação especial da vontade de Deus. Nós estamos vivendo agora a dispensação do encerramento de ciclo, justamente apocalíptico. Estamos todos nós sendo experimentados, colocados diante do tribunal, que Jesus disse: quando fordes colocados diante do tribunal, não vos preocupeis, porque o Espírito Santo falará por vós e agirá por vós. E muita gente fica esperando aí ficar diante de juízes humanos para dar seu testemunho. Não! O tribunal é a vida diária, é a tentação do dia a dia, é a luta cotidiana. Esse é o tribunal. Todo dia nós estamos sendo julgados, e todo dia o Espírito Santo estará falando por nós e agindo por nós, se tivermos merecimento. Então o tribunal é o quê? Não é a nossa vida diária? É a nossa vida diária. Estamos nessa dispensação final do ciclo, sendo experimentados, escarmentados, sacudidos, para ver se o mal nos consegue abalar. Mas Jesus deixou o sinal para nós: aquele que perseverar até o fim será salvo, e na vossa perseverança salvareis as vossas almas. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos, e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,